muito antes da outra aeronave foi inscrito para segundo, só para observação. Eu concordo, e nós temos outra na aproximação, está no procedimento R9. E a gente tem a preocupação com o procedimento dele na remetida subindo para 40. Ok, então após a passagem dele vai ser autorizada a sua decolagem. Vamos aguardar só um instante aí. 535. Correto. Para acionamento chame 118-6, Vitor India e Uniforme. Disso informa para o trip que a aeronave que estava aguardando está com transporte de órgãos vitais para transplante, ok? Com prioridade sobre a sua decolagem. É o segundo motivo pela sua espera, ok? Positivo, sem dúvida. Tela. Com a cabeceira deslocada no 1.200 metros. Afirmo. Tem pouso autorizado na 1.0, vento de 110 graus com 1.200 nós, 1.260. Pouso autorizado na pista no 0, voo 260. Cruzado, 2.500. Bom dia, contato radar, suba 320, 3602. 320, para a cidade de Diné, Rodaião. Rodaião. Tripe 5490, vento de 120 com 5 nós, autorizado decolagem pista 197. Autorizou decolagem, 5490. Via Índia. Via Índia. Solos 42, libere pista direita, chame Sol 1209. Direita, Sol 1209, bom, 260. O controle está 3602, solicita de via esquerda para 180 por 20 milhas. Ciente, 3602. Chame controle em 119.8. Confirmando, 119.35 a frequência, 119.35. 119.35. Fala Salvador, bom dia, é o voo 1260. A pista está ingressando na taxiway Golf. Voo 260, taxi via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa reporta para ingresso via Juliette, voo 1260. Controle Salvador, muito bom dia. Esse é o 3490, decolou, está na sua escuta. 5490, bom dia. Contato radar, suba ao nível 180. 180. Controle Salvador, bom dia, Gol 1765, passando 160 por 190, informação Quebec. Firmando 765? Afirmo, Gol 1765. Já Chegada Aman, desça via para 2.000 pés, ajustado 1015. Chegada Aman, via para 2.000 pés, 1015, do 1.700. PAN 3602, chame Recife 1288. 1288, pode ir. Deixa ali até a volta. Quieto, comecinho. Autorizado, portal número 5. Juliette para box 05, 260. Papapá, Lima Papa Mike, adiante. Mil e quinhentos pés ou 500? Confirma equipamento. Ok, via corredor Axé, informe no Parque Pituaçu. Autorizado, reporte para ingresso na pista, Vitorino de uniforme. Sim, cidade fora da rotatória. Autorizado. Tá. Atenção, decolada 17, está pronto? Cinco, bom dia, prossiga. Vamos para o nosso plano, senhor. Para Valença, no nível visual, vai estar 9655? Afirmo. Afirmativo, temos sim o seu, a sua notificação. Afirmo, é, daqui a 2 minutos iremos chamar o senhor, ok? Para a cota. Agradecido, senhor. Entendi. 5490, Recife agora, frequência 12685, alterna 12545. Ok, senhor, 12685, 12545, 5490. Muito obrigado. Boa tarde. 1765, autorizado localizador, informe estabilizado, ajuste 1015. Vai chamar estabilizado, autorizado de localizador, voo no 765, vira aqui. Tango visual com a 17? Positivo. Torre 18-6. Acesse sua pose, obrigado. Oi, bom dia, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, bom dia. Aproximação pista 17. Tem condições de agilizar a aproximação para evitar a espera? Positivo. Passar para aqui para andar. Vitor Índio Uniforme decolou aos 5-3, chama o controle em 119-35, Vitor Índio Uniforme. 119-35, Vitor Índio. Salvador, é Papa Romeu, Vitor Índio Uniforme. Vitor Índio Uniforme, acione o código 5535. Subida para 065, autorizado no corredor Axé. 065 no Axé, acionado 5535, Vitorinho de Uniforme. Solo Salvador, ABJ 9655. Baitê 9655, prossiga. Está no hangar da Baitê para cópia e acionamento. Salvador, Valença no 025. Aguarde coordenação, Baitê 9655. Aguardando. Vitor Índia Uniforme vai prosseguir direto à localidade? 189, Juliette Serra Tango. Fala. Tô com referência. Pode ser centralizado direto, Macaúba. Com a magnética? 267. Que é autorizado. Autorizado então da presente, direto Macaúba do Vitor Índia Uniforme. Quando possível, estimado de pouso. Poitaral, Vitor Índia Uniforme. O localizador visual com a pista gol 1765. Torre 186. Acione o código 5553. Torre Salvador. Lima Quilo Zulu, cotejamento correto para acionar 118 decimal meia. Abaeté 96, 9655, copia. Copia. Abaeté 9655, autorizado para Valença, nível 025, decolada pista 17 com curva à direita no corredor Axé, mantenha inicialmente 1.000 pés. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione 0126. O ABJ 9655, autorizado Valença, decola da 17 com curva direita no corredor Axé, restrito inicialmente 1.000 pés, aciona controle 3935, torre 1186, no transponder 0126, ABJ 9655. Abaeté 9655, para acionamento 118 decimal 6. 118 decimal 6 para acionamento, boa tarde. Abaeté 9655, prossiga. Está no hangar da Abaeté para acionamento. Livre acionar, reporte táxi 9655. Botará no táxi 9655. Baixar travado, vamos 765. Vamos 765, ciente. Cabeceira deslocada no 1200 metros, uma centena com 10 nós. Tem pouso autorizado, 10 no 765. Livre pouso, 10, vamos 765. Cente Santango, próximo de Conde, serviço radar encerrado, chame agora Aracaju 1203. Thank you. 1765 solo às 14 horas. Libere pista direita e chame solo 1219. Libera direita 219, pode, 1765. Em frente via Alfa, chame para ingresso na Juliette. Prossegue na Alfa, chama para ingresso para Juliette 765. Alô, Salvador, é o gol 1260, formação Quebec, autorização de tráfego para Recife 410. Autorização para Recife 410. Aguarde a cópia ou o time entrou no 0 no 5 no 260? O time entrou no 0 no 5, pode adiantar só por gentileza no país da previsto? UCA, transição Aracaju. Muito obrigado. Abaeté 9655, estacionado, pronto para o táxi. 9655 autorizado, reporte para ingresso na pista 9655. Portará o 9655. 18-6. 118-6. Papa Mike, frente do tráfego, qual o seu destino no aeródromo? É pátio 4? Pátio 5 é BTA. Pátio 5 é BTA. Sim, a intenção é fazer uma aproximação direta para aquele pátio, confirme. Poderia confirmar o vento? Confirmo, o vento é 120 com 10 nós. Sim, se autorizado, pode se aproximar direto para o pátio 5. Sim, uma coisa no solo controlado, observe que temos uma aeronave tipo bandeirante iniciando o táxi daquele pátio. Já ingressou na taxa Itapá. Acuse no solo controlado, o vento 121 dúzia nós. O Lima Papa Mike. Gente, reportará no solo controlado, Lima Papa Mike. Autorizado, reporte alinhado, pronto, Zulu. Autorizado, gate número 4. 4765. Lá na terminal, para liberar informações. O senhor deseja? É autorizado, 08. Autorizado. Graças a Deus, eu tenho que me falar. pista 17, o vento é de 90 graus, 10 nós, Lima, Kilo Zulu. Pouso onde? É, Tribunal Regional Federal, Sente. E piloto em comando? É, em comando, Sente. Qual o tempo de voo e autonomia? Sente. Aguarde para iniciar a decolagem, temos uma aeronave pousando direto no pátio 5. Aguarde para iniciar a decolagem, Guardião 02. X-Ray, descida autorizada até zero, correção, uma centena. Aguardando para prosseguir na descida, tem o tráfego sentido contrário, Cirrus, cruzando 75 para 85. Desvios a critério assim que possível, Voiduna. Ok, vai a partir dessa pro de Duna, descendo para uma centena, paciente da Quebec, o Fox Alpha X-Ray. Ajuste em Salvador, 615. 615, Fox Alpha X-Ray. 118, decimal 6, aloca 5561, é o gol 1260. Correto, chame para acionar o 1260. Reporta ponto de estacionamento, obrigado, gol 260. Da mesma. Saída Momo, ao cruzar 3000, direto India Charlie. Lima, Kilo Zulu, livre ascensão ao 080, ao cruzar 3000 pés, está autorizado voar direto aí, esse é o Lima, Kilo Zulu. Obrigado, esse é o cara. São Paulo, hein? Tá bem na fita. Controle Salvador, Fox Alpha X-Ray vai cumprir o perfil da chegada à van, está executando desvios pela esquerda, evitar formações, Fox Alpha X-Ray. Ok, confirmando a troca que o senhor está mantendo? 073 no momento, inicialmente é pro Diamant, porém ele está efetuando desvios pela esquerda para evitar formações, o Fox Alpha X-Ray. Ok, tem condições de manter essa troca por 15 milhas? Afirmativo. Ok, então essa troca por 15 milhas, autorizado sua descida até o 40. Ok, até o 40 e 15 milhas nessa proa, o Fox Alpha X-Ray. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Regulou de Salvador, está ingressando no corredor AXE 510, na escuta do controle, com intenções de pouso no TRR. Sente, Guardião, informe visual para o local de pouso. Formará visual, local de pouso, Guardião 02.